Atravessei florestas, montes, sinais, pra te buscar nas notas dos jornais. Não quero entrar nas páginas do seu livro. É bem mais que isso, não pode enxergar. Pelas esquinas tantas, sempre iguais, e as coincidências passam a ser normais. Não posso ter nos braços só uma imagem, não beijo miragens, não pode entender. Se alguém perguntar sobre nós dois, deixe suas respostas pra ver. Então me vê, essa cidade já é pequena pra você. Passei por gente, bocas, cobras, corais, vozes quentes, roucas, nada demais. Não posso ter braço só uma imagem, não beijo miragens, não pode entender. Se alguém perguntar sobre nós dois, deixo as respostas pra ver depois. Saia da tela pra então. Pequena pra você.